O total de votos a favor é de 99, de votos contra é de 94 e 9 abstenções. Passou, portanto, passou e é saudado com muita alegria nas galerias, que não se podem manifestar, mas que rompem aplausos, e também pelos deputados da esquerda parlamentar e do Partido Socialista. São estes os votos, 99 votos contra, pareceu-me que foi esse o anúncio feito pela Presidente da Assembleia da República. Continuam aqui a ouvir-se os aplausos. Vamos então repetir este anúncio da Presidente, que deverá agora, dentro de breves instantes, vejo ali Miguel Valde Almeida na galeria da Assembleia da República a dar um abraço aos companheiros que vieram também aqui saudar, ele que abriu. Vamos ouvir as suas antes, como é costume, isso vai demorar um pouco mais, e pedi às pessoas das galerias que não se manifestassem. O apelo de Assunção Esteves, então, na altura em que está confirmada a passagem do projeto apresentado por deputados assim, do Partido Socialista, com a ajuda preciosa dos deputados da mesa, eu vou começar a identificar o sentido de voto com os seus autores. Nos votos contra, tivemos a generalidade, uma grande parte de deputados do PSD e do CDS-PP, e os deputados do CDS-PP, e tivemos dois votos contra dos senhores deputados António Braga e João Portugal, do PS. Depois, nos votos a favor, tivemos a grande maioria da bancada do PS, tivemos os senhores deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes, e tivemos 16 senhores deputados do PSD. Foram esses 16 votos do PSD, a juntar a outras tantas abstenções na bancada do PSD e 3 abstenções na bancada do CDS, casos de Teresa Queiro, Michel Zeufert e João Rebelo. Essas abstenções terão permitido também, juntando à soma dos votos a favor, a passagem deste diploma.